only time I feel good falling is when I'm falling fast and hard for you. The last two digits when I'm calling fade away, but somehow I'll get through. The only time I feel good sinking is when I'm sinking fast and deep for you. Caught me as I was winking. Now I think my winking days are through. Could it be another change to come and rearrange? Why can't you just feel that way? Caro amigo, eu tô escrevendo porque ela disse que você ouve e entende, e não dormiu com aquela pessoa da festa ainda que pudesse. Não tente adivinhar quem sou eu. Eu não quero que faça isso. Só preciso saber que gente como você existe. Se você me encontrasse, não imaginaria que eu era o garoto esquisito que estava internado. E não deixaria você nervoso. Espero que me faça bem pensar assim. Eu não falei com ninguém que não fosse da minha família o verão todo. Mas amanhã é o primeiro dia no colégio. E preciso mudar as coisas. Então, eu tenho um plano. Assim que pisar na escola, eu vou visualizar como será até o último dia do curso. Infelizmente, eu contei. E isso dá... 1385 dias. Isso! Pula! Está começando mais um MeloCast. No episódio de hoje a gente vai falar do filme mais lindo que eu vi nos últimos anos. Não, tá, tô exagerando por causa da invisível. Mas a gente vai falar de As Vantagens de Ser Invisível com Dona Emma Watson. Caraca, mas ele sempre arranja uma maneira de interromper. Com Dona Emma Watson, que tá lindosa, de cabelo curto. E, cara, você tá sem visão, é foda pra caralho. Eu sou o Caco Ramone e a gente tem o amor que a gente merece. Eu sou o Paulo Icari e eu me sinto infinito. Eu sou a Yuki e eu preferia estar morrendo de câncer pra não ter que terminar com ele. Foi com o Luigi? Foi? Não é de câncer que terminar com o Luigi? Não. É, depois desse eu acho que tudo que a gente pode fazer, né? Tomara que não escute esse cast. É a frase do filme, gente. Calma. Caraca. Todo mundo usando frase do filme e o Caco tinha que achar uma pra zoar. É a frase dela pra ir pro Luiz. Foi pro Luiz. Honestamente, eu ia usar essa que o Caco usou, só que eu sei que se eu tivesse repetido, ele ia falar que eu tava plagiando ele e ele ia me zoar. Mas você não pode repetir minha frase. Exatamente. É a frase que ele ia. Bora lá, vamos ver. De meus comentários do DollarCast. Essa semana estou com o Luigi de novo. De novo. Só você grava essa merda, né? Só eu gosto de gravar essa merda. Então é isso aí, pessoas. Estamos no DollarCast 102. Quem diria? Quem pra uma surpresa pra mim, tá no 102. E é isso aí, pessoas. Um abraço pros nossos parceiros. Um abraço pro pessoal do. Ah, não! Antes de mandar um abraço pros parceiros, eu tenho uma coisa pra dizer. Hoje tá saindo tarde o cast, mas ainda é 13/7, o Dia Mundial do Rock. Olha só. Dia Mundial do Rock é o dia que a gente escuta rock. Não, não pra mim, que eu escuto rock todos os dias, né? É o Dia Mundial do Rock. E um abraço para os parceiros pessoal do Projeto Tito Podcast, o Porrada Cast, o Conexão Animax, o Animação Mangás, o Colisão Nerd, o Estação Geek e só. E falando em Estação Geek, a gente tem a notícia da semana. E a notícia mais surpreendente da semana é que Gus Van Sant vai dirigir o filme de Death Note nos Estados Unidos, feito pela Warner. Ele fez Gênio Indomável e Milk. Nossa, parabéns pra ele. Milk é uma bosta, Gênio Indomável é outra bosta, não é ainda. Você já viu? Vi. Nunca ouvi falar desse filme Milk. Você nunca viu Milk? Não. Ele é muito bom. Então, faz tempo que rola essa história do filme da Warner pro Death Note, né? Death Note assim como, e Bleach. Assim como o Bleach também tá no direito da Warner, só que a Warner não sabe o que tem que fazer, né? E o Akira, né? E Akira e também o Ben 10, né? O filme do Ben 10 que eles falaram que ia fazer do jogo. Nossa, o live action do Ben 10. Calcule que filme live action do Ben 10. Já teve, já, um live action do Ben 10 pelo Cartoon Network. Você já viu? Não. Teve dois. Legal, cara. Só que foi direto pra televisão, né? No caso. Então, e já teve três live actions de Death Note, só que os três japoneses. E aí pode sair esse americano que calcule a graça que vai ser. E imagine quem seria o L ou o Kira. E sei lá, sem maldade. Eu acho que o Zac Efron seria igual ao Kira. Porra, é Eminho, fez cabelo escroto do Kira. Quer dizer, ele não tem, né? Porque ele cortou, mas é só usar o cabelo do Bicycle Music. Bicycle Music. É, então. Aí, ó, perfeito, cara. Perfeito, Zac Efron. Pois é. E se você quiser ver mais notícias como Nuclear vai estar na série do Flash. Ou mais notícias referentes ao mundo nerd, acessei estacãogeek.com, seu segundo site de cultura nerd, porque o primeiro é o Dollars. Lembrando que 500 curtidas no Facebook tem cast de Pokémon, 666 tem de Aon, no Exorcist, 1000 seguidores no Twitter tem de Sailor Moon. Mande e-mails pra gente no dollarpodcast@gmail.com e espalhe o nosso cast pros seus amiguinhos, aquela lenga-lenga de sempre. Então, vou fazer um desafio aqui pra vocês, pequenos ouvintes. Se vocês espalharem o cast pra muitos amigos de vocês, a gente grava um cast do quê? O que pode ser o cast? Naruto. A gente grava um cast de Naruto. Se você quer um cast de Naruto, espalha o Dollar Cast. Se você não quer um cast de Naruto, espalha também, cara. Espalha e se a gente perceber que tem um grande aumento, né, de pessoas ouvindo o podcast, a gente faz um cast de Naruto. Aproveitar que tá quase no fim, né? Mas aí temos dois comentários, eu primeiro do Raposo Samai, cara. O Raposa Samaia, galerinha do Dollars, voltei, kkkk. Bem, eu não estive muito tempo ativo nessa última temporada do Conexão Animax. Aí o porquê não mandei o rumo. Aí o porquê não mandei hashtag rumo aos 100 casts. E achava o meio de comentar pelo Facebook mais fácil do que esse novo método de comentar. Pois é, né? Pois é, o que aconteceu? Saiu aquele negócio de comentar no Facebook e a pessoa que devia colocar aquela parada de volta tá perdida no mundo do LOL. Eu tenho que resgatar ele pra ele colocar aquela parada de novo no Facebook. E ele falou que tinha umas coisinhas que eu tinha que ir falar sobre o último cast que comentei, mas esqueci. Tá ok, caco, só sei. O Alves Trioda que tá falando. Grande poder você tem. Você tem grande poder. Que tinha você em mente, não sei porquê. Ah, só sei que tinha você em mente, não sei porquê. É porque ele dá um enter quando pula de uma frase pra outra, né? Acho que ele escreveu pelo bloco de notas o negócio. É tipo assim. Bem, só porque agora estamos de volta e com quase tudo não estamos 100% porque algum ainda não voltarão de férias. Que lembrando, né, que nessa sexta-feira, dia 18, o grupo do Conexão Animax está no Anime Friends. Anime Friends já está rolando, né? Então eles estão lá. É, pois é, Anime Friends. Aviso o grupo, não a equipe toda. Somente eu da equipe e os outros que ajudam a Conexão Animax. Caco, tem uma ideia para um próximo cast que eu vou deixar em off desse comentário. Talvez comente no próximo. Eu acho que vocês deviam fazer um cast sobre Kill la Kill e um falado sobre esse 100 cast. Se o Caco confirmar, aí se alguém do Dollars Cast vai no evento. Então, está no evento. Coisas. Primeiro, cast de Kill and Kill. Vai sair. Cast a gente Kill. Assistiu, Kill. Era pra gente gravar hoje, mas não deu. Não deu. Mas vai sair, a gente ainda vai gravar ele. Sobre o anime Friends. A equipe tá fechada já, né, Caco? É, sobre o AF. Por algumas eu não vou falar alguma seita, mas por alguma ironia do destino, por algum problema do destino, a gente não vai conseguir estar. Vai lá, vai sair Cash Kill aqui, o cara. Cash Kill aqui. Vai, a equipe já tá fechada e todo mundo já assistiu o anime. E pessoas que querem caches, coloca aí nos comentários, dê ideias. O pessoal falou de Kill la Kill, a gente vai sair, Game of Thrones, a gente tá se mobilizando pra fazer também. Isso mesmo. O Junior Dexpack fala assim, bom dia a todos, né? Galera, pessoal do grupo, do time de amigos do Dollar Cash. Dollar Casters. Antes de começar, só quero avisar que consegui comprar o livro do Guia do Mistério das Galáxias. Ah, é, e uma biblioteca local. Compra livro em uma biblioteca? Acho que sim. Acho que você só pega emprestado, não? E quero novamente agradecer a vocês pelo excelente episódio. Agora sobre o último cash. Eu não sou a pessoa ideal pra comentar do universo baseado em HQs em geral, mas eu vou tentar. Esse Liga da Justiça Guerra é o motivo da criação da Liga da Justiça, certo? É, sim, é o Liga da Justiça Guerra do... Entre aspas, né? Sim, ele mostra a criação da Liga da Justiça pro Novo 52, o reboot da DC, né? Que ela começou do zero novamente. Mas agora me caiu a dúvida. Eu não lembro se a animação da Liga da Justiça ou Liga da Justiça Sem Limite tinha uma explicação como essa pra criação da Liga. Não precisa, né, de explicação, cara. Amor. O desenho do Liga da Justiça tinha uma explicação? Cara, eu acho que não. Acho que a explicação era uma invasão alienígena, cara. Não lembro. Assim, mas tinha um motivo pra eles se juntarem? Ah, cara, então, acho que era uma invasão alienígena. O Liga da Justiça Sem Limites eu lembro que tinha. Que foi quando, não, foi quando foi aquele... o Lex Luthor pirou foda e começou a usar aquela armadura fodona que o Flash teve que atravessar o mundo pra dar porrada nele. E eles começaram a ver que só eles sete, ou sei lá quantos membros eram, não ia conseguir dar conta. Ah, sim. Eu digo, acho que pelo no caso do Liga da Justiça, da primeira temporada, entre aspas, na primeira fase, eu acho que foi isso, cara. Acho que os alienígenas são muito parecidos com eu acho, não tenho certeza não, com o que aconteceu na Liga da Justiça Guerra, né? Alienígenas atacando um lado pro outro, aí o povo se juntou pra criar a Liga da Justiça. Acredito eu, né? Eu não lembro, faz tanto tempo que eu vi o primeiro episódio. Então, eu não lembro. Aí pega e fala assim, eu lembro que o Batman tinha um satélite em órbita, e eu lembro que eles protegiam a Terra de algo. Mas creio que o evento foi mais simples do que o Liga da Justiça War. Desculpe pela confusão, eu realmente não sou bom com HQs. Continue com um maravilhoso trabalho, abraço. Sobre o satélite, acho que aquele satélite que tinha, não. Um satélite não, né? A sala da Liga da Justiça no espaço. Sala da Liga da Justiça do espaço não foi o Batman que fez, cara, eu acho. Acho que ele é. O do Batman tem dinheiro, mas não tem tanto assim, né? Pra criar um negócio desse. Um satélite. É, um satélite orbital. Gigante. Gigante. Tem um poder de destruição em massa, né? Aquela arma que eles tinham dele. É, que eles têm uma arma de destruição em massa, apontaram pra terra. É, então, apontaram pra terra. Então é isso aí. Mandem comentários sobre as vantagens de ser invisível. E vamos ser todo mundo feliz. Olha as curtidas do Facebook. Falei, cara, falei. Falou? Falei, cara. Não tenta me confundir, porra. Ah, tá. Não, tô perguntando, porque. Sei lá, vai aqui. Então é isso aí. Até o próximo cast, até semana que vem. Tchau. Tchau. Patrick, eu tenho que falar com você. O Charlie me contou que o melhor amigo dele se matou. Sei lá, Patrick, eu acho que ele não tem nenhum amigo. Ei, atenção! Todos aqui. Todo mundo. Vamos brindar ao Charlie. O que foi que eu fiz? Você não fez nada. É só um brinde ao novo amigo. Você vê coisas e as entende. Você fica na sua. O que foi? Tá tudo bem? Não pensei que alguém reparasse em mim. Bom, a gente não sabia que ainda sobrou alguém legal pra conhecer. Então, vamos lá. Todo mundo. Ao Charlie. Ao Charlie. Bem-vindo à turma dos deslocados. Sing me to sleep. Sing me it's a slave. And then leave me alone. Escrito pelo senhor Stephen Chbosky, sei lá como é que fala o nome desse cara. Chbosky. As Vantagens de Ser Invisível é um livro norte-americano publicado em 1º de fevereiro de 1999, que se passa nos anos 90, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Rocco e lá nos Estados Unidos pela MTV Books. Antes de você prosseguir, apenas um adendo a essa sua informação é que o romance vendeu mais de 700 mil exemplares nos Estados Unidos desde o lançamento e está de... e vira e mexe, ele está no ranking da New York Times. Em especial na época do filme mesmo, né? O filme de As Vantagens de Ser Invisível foi lançado em 2012, com Dona Emma Watson e o Logan Lerman, né? O Percy Jackson e a Hermione. Eles são em 21 de setembro, mais precisamente de 2012. E o filme é dirigido pelo escritor do livro. Oi! Eu acho que esse vai ser um dos livros que a gente vai falar, que futuramente a gente tem em mente, talvez aí, provavelmente um exorcista da vida, que o cara também teve ali, tava ali, pau, pau, né? O exorcista, ele foi roteirista, né? Mas ser roteirista é um negócio recorrente, né? O exorcista, ele foi roteirista, o autor de Tubarão teve um negócio ali com o roteiro, a J.K. Rowling teve um roteiro, teve um negocinho ali no roteiro do Harry Potter, ela vai ser a roteirista principal do Criaturas Mágicas e Onde Habitam, ela vai ser a roteirista do Morte Súbita. Agora, o cara é o diretor. Ele dirigiu, então, filho, ele escolheu. É porque, na verdade, ele de formação, ele é diretor, né? Ele se formou na Universidade da Califórnia como diretor. E aí, ele escreveu o livro. Ele também já escreveu algumas coisas, livros de autoajuda e tal. E fez um filme, As Vantagens de Ser Invisível. E pra quem quiser pegar o livro das Vantagens de Ser Invisível, ele é um livro curto, ele é um livro pequeno. Ele tem, precisamente... deixa eu ver aqui. 223 páginas. Você tá com o seu no colo, brother? Tô comendo a mão. Eu tô comendo a mão agora. É o único livro, assim, que eu vi, assim, que é escrito como um diário, né? É, então, ele é todo escrito em primeira pessoa. É o Charlie escrevendo pro amigo que ninguém conhece dele, que no filme deixa entender que é um amigo imaginário. Não deixa entender que é um amigo imaginário. Na verdade, ele escreve cartas e manda pra alguém, só que essa pessoa, assim, tipo, não é citada, entendeu? Então, quando eu peguei o livro, eu pensei, puta, mano, livro em primeira pessoa, porque eu já tive uma péssima experiência em livro em primeira pessoa com o seu Crepúsculo, né? Não me lembra dessa merda, cara, não me lembra. O Crepúsculo, ele é todo em primeira pessoa. Pra ajudar, quem conta a primeira pessoa é a Bella. Exceto no quarto livro. Sim, no quarto livro, não é o quarto livro. No quarto livro divide, é estilo... vou fazer uma alusão um pouco imbecil. É estilo segundo, no caso... a segunda parte do Percy Jackson, que são vários personagens, pela visão de vários. No quarto livro do Crepúsculo, a visão é do Jacob, do Edward e da Bella. Ele divide as visões. Só cortando um pouquinho aqui, na verdade, a segunda saga, o Heróis do Olimpo, ela não é, tipo, o ponto de visão dele. Na verdade é, só que a narrativa ainda continua sendo em terceira pessoa. Foi, ele usou vários ângulos diferentes, vários pontos de vista como observador. Só que ele usou uma só que em Crepúsculo, a Stephanie Meyer usou uma primeira pessoa para os três pontos de vista. Voltando aqui para as vantagens, eu não achei tão difícil quanto você. Eu não sei se é porque eu já tenho uma certa experiência com livros em primeira pessoa, mas eu gostei muito e até achei mais prático. Lembro-me claramente que Donnie Yuki e a Thay ambas pegaram e me indicaram muito esse livro. Ah, é bom. A Thay também me indicou. Foi até na época que a gente começou a pensar em gravar esse cast que eu comentei com você, cara, que eu ia comprar esse livro. Ah, eu acho quando que a gente peguei... comprou no mesmo dia. É, a gente comprou. E tanto que quando eu comecei, foi o primeiro livro que eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler, eu fiquei tipo... pra você ter uma noção, eu não tava achando... que geralmente eu leio ouvindo música, eu não tava achando a música certa. Eu não tava conseguindo achar uma música boa o suficiente pra ler. E só depois que eu vi a tracklist do Charlie, por exemplo, no livro, que eu consegui achar umas músicas legais e consegui achar até músicas atuais que combinavam. Eu li o livro inteiro, eu li o livro inteiro escutando a trilha sonora do filme, porque a trilha sonora do filme é fantástica. Eu tentei baixar a trilha sonora, mas... Nossa, caralho, cara, a trilha sonora desse filme... A trilha sonora, assim, a checklist que ele faz no filme, no livro, ela é muito boa, ela tem bandas muito boas. Ela tem U2, ela tem o... Smashing Pumpkins. Cara... puta que pariu, cara. Tem David Bowie no filme, cara. Tem David Bowie no filme, cara. A trilha sonora é tipo aquelas músicas assim mais depressivas, né? Isso. O livro e o filme em si, eles te deprimem um pouco. Antes de eu dar um prosseguimento, apenas quero fazer uma adenda aqui que eu tô olhando Scooby nesse momento. O livro, ele tem... no Scooby, pra quem, né, antes que a gente prossiga e resenha aí, a galera fique, ah, será que eu leio? Antes do final, eu já informo. No Scooby ele tem 4.4, que é a voz do povo. 48.556 pessoas leram, 1.736 estão lendo. O As Vantagens Ser Visível, ele é um filme que a gente começa com o Charlie, que ele é um garoto que tem problemas. É, a gente descobre logo no começo que ele tinha apenas um amigo, na verdade a gente tinha dois amigos. Uma amiga dele virou uma escrotinha na escola, o outro amigo, o melhor amigo dele, se matou. E o Charlie foi um garoto que passou com muitos problemas no ensino fundamental. E a história começa quando ele tá indo pro ensino médio, né? O primeiro dia dele no ensino médio. Isso. Obrigado por tossir no meu ouvido. Desculpa. A magia da edição arruma isso. Não, não arruma não, cara. Aí, obrigado por tossir no meu ouvido de novo. Agora não foi. Eu estou quietinho. Aí, que fala? Tipo assim, o Charlie, ele é o Percy Jackson, né? Vale ser lembrado. E, cara, ele é um garoto perturbado, cara. É, porque não. Parece que todos os personagens que o Logan Lerman faz são meio perturbados, né? Ele tem cara de perturbado, Logan cara, Lerman. O Logan Lerman. O Logan Lerman, como o Charlie, eu já cheguei a falar isso até. Nossa, eu pensei numa piada muito escrota, mas vou deixar quieto. Deixa pra lá. Eu acho que eu comentei isso com você, isso, Kago. Eu lembro que eu comentei com a Dai, não comentei com a Yuki, eu não cheguei a comentar dessa parte com ela, mas eu acho que eu comentei com você. Que o Logan Lerman, quando você vê o Charlie do livro, que você compara com o do filme, você percebe que o Logan Lerman, ele realmente nasceu pra ser o Charlie mesmo. Porque, cara, o que ele transpõe, assim, do Charlie, que realmente... No livro, ele explora um pouco... Esse começo, assim, de semestre, você percebe um pouco mais que o Charlie já é um pouco perturbado, assim. Que ele é uma pessoa muito introspectiva, ele não mostra o que ele sente realmente. Ele é muito pau-mandado. Você deveria fazer isso. Aí ele vai e faz. Senão ele fica na dele. Ele apenas observa a situação e fica lá. Mas eu tô rindo a minha piada que eu pensei. Eu queria saber agora essa piada, cara. Qual foi? Ele faz bem personagem retardado. Lesas, né? Logan Lerman. Então, aí a gente começa de lá, logo no começo do filme, o melhor personagem desse filme ever. Aí todo mundo deve estar pensando, ele vai falar do Patrick. Não, eu estou falando do Rabo de Cavalo. Eric Rabo de Cavalo. Por que ele é um... Cara, porque ele é um inútil, cara. Ele é peso de papel do livro, cara. Caraca, tanto que no livro não tem nem o nome dele, só chama de Rabo de Cavalo. Ele ganhou o nome no filme. O Charlie, ele tem muito problema em fazer amizade, né? Porque, afinal de contas, o último amigo dele se matou. E ele conhece o Patrick zoando o professor. Muito normal no ensino médio alguém zoar o professor. É que o Patrick, ele era o aluno mais velho da turma, porque ele reprovou naquela matéria. Então, enquanto todos os calouros estavam com medo, no começo do ano, o Patrick resolveu zoar o professor pra dar uma descontraída com a galera. Ele faz a costeleta do professor e começa a imitar ele, e junto com o Patrick, a gente conhece a Sam. Okay. É que a Sam é a Emma Watson, a Hermione, que se torna logo de início. Curto. Só que de cabelo curto. Que se torna logo de início a paixão do Charlie, né? É, já dá pra mim. É uma paixão que não é bem paixão, né, cara? É complicado. Então, assim, na verdade, foi amor à primeira vista, que não foi correspondido, e depois foi, mas é que, assim, teve que ir pra faculdade, e daí já era tudo. É que assim, no filme, ele fica meio estranho, tipo, parece que ele gostou dela, mas ela não tá nem aí. No livro, ela pede pra ele não gostar dela, né? Primeiramente, fica meio diferente, assim, esse ponto de vista, porque você sente que, tipo, ele sente que não deve gostar dela, mas gosta, e no livro ela especifica bem, exato, que não quer que goste dele, exato, porque ficaria estranho ele gostando dela, assim. É meio... Por assim, no livro parece aquele romance que o cara ia tá apaixonado pela mina, mas a mina é meio escrota e não tá nem aí pra ele. Realmente. Eu não achei tão assim, sim, cara, no filme. No livro ela falou, meu, eu não quero que você se apaixone por mim, porque não vai rolar, eu sou mais velha que você, e eu não quero que você fique pensando nisso, cara, porque não vai rolar, então eu não quero que você sofra. No livro isso ocorre depois de algumas cartas bem engraçadas, né? De algumas cartas bem sinistras. Ô, querido amigo, você sabe o que é masturbação? Cara, eu ri, cara, quando eu li isso. Cara, eu comecei a ter um treco, porque eu não podia rir. E daí, tipo, eu comecei a ler essa parte, eu quase quis um ataque, porque eu tentei segurar a risada, mas não deu muito certo. Eu não entendi essa filosofia que ele quis usar, mas ok. Não, daí ele ainda menciona que ele fez isso pensando em você. É, aí ele contou pra você que sonhou com ela. Ela, mentira que você fez Charlize pensando em mim. Cara, apenas um adendo. Isso eu já comentei. Eu sou a única pessoa que acha que, pela descrição do livro, a Emma Watson não deveria ter sido a Emma Watson a Sam? Se for seguir a descrição do livro? Eu discordo plenamente, eu acho que a Emma Watson tá maravilhosa. Não, ela ficou perfeita. Só que foi que nem eu penso, porque pela descrição do livro, ela não é igual a Emma Watson. Se a Emma Watson tivesse deixado o cabelo grande, pelo menos, tinha ficado um pouco mais assim. Mas pela descrição do livro, a Emma Watson também não parece Hermione, né, cara? Né? Hermione é dentuça, cara. E ela não é burra, cara. Mas eu achei, acho que eu comentei, fiz uma brincadeira um tempo atrás, foi até com o Caco, eu falei que eu imaginava outra Emma no papel de Sam. Você falou Emma Stone, ok. É, exatamente. É, imagine o Charlie dando em cima da Emma Stone. Não, cara, não. Não vai rolar. Vocês já assistiram o filme A Mentira com a Emma Stone? Cara, eu assisti o espetacular Homem-Aranha e foi suficiente pra me apaixonar por ela. Assista o filme A Mentira, cara. A Mentira é... Foi suficiente pra me apaixonar por Grace Stacy, cara. Sobre o personagem do Patrick, que eu tava olhando assim, tipo, eu assisti um outro filme com o Ezra Miller. É, eu assisti Precisamos Falar Sobre o Kevin. Cara, Precisamos Falar Sobre o Kevin. Aquele filme é sinistro, cara. Eu quero o livro daquele filme. Engraçado que, assim, tipo, o personagem Kevin, eu tive que comparar, né? O personagem Kevin e o personagem Patrick. Eles são tão diferentes que eu fiquei pensando, cara, esse ator é muito bom. É. Mas é engraçado. Mas isso é mole, né, fia? Os três fizeram personagens diferentes. Os três fizeram personagens que desatuam totalmente, sim, dos papéis que eles estão. Ou vai falar que você esperava a Hermione cantando. Cara, porque Hermione é inteligente. Sam precisou ajuda de um aluno do primeiro ano pra fazer. A aluno do primeiro ano tem problema na cabeça. A aluno do primeiro ano que joga pedra na lua, brother. Cara, mas. É engraçado que 90, que essa parte do problema do Charlie é uma parte que é muito bem explorada no livro. É que ela é explorada de um modo no livro que o filme é explorado de outro. Ou seja, acaba sendo meio que obrigatório você ter contato com as duas obras pra você entender 100% o problema do Charlie. Eu lembro que, na época que eu tava lendo o livro, eu perguntei, Yuki, qual que é o problema que o Charlie tem, cara? O problema mental dele? Porque até hoje eu não consigo. Também. Você pergunta pra mim também. Eu perguntei primeiro pra Yuki, depois pra você, quando eu tava vendo o filme, eu perguntei pra Tati. Perguntei pros três. Qual que é o problema que esse indivíduo tem, cara? Que eu não conseguia entender. Eu só fui entender mesmo quando eu vi o filme que tem lá as cenas mais pra frente, que eu fiquei meio, ah, agora eu entendi. Porque o Charlie rola, não... rola uma parada pesada com o Charlie, além do suicídio do amigo, né? Sim. Só que tem um porém no livro que é bem interessante, que não foi explorado no filme, que é o poema que ele lê. Aquele poema é... O poema que ele dá de Natal pro Patrick, né? Aquele poema é meio chocante, depois mas ele tem, ainda comenta na cara. Se você for ver, tem o poema no filme. Ele não lê o poema, mas se você for ver a hora que ele tá, que ele distribui os presentes, que ele dá o disco dos Beatles pra Sam, que ele dá a bolha de sabão pro Bob, se você pausar a cena e olhar pra mão do Patrick, ele tá com o poema enrolado na mão. Só que foi... É, ele pode tirar do poema, porém não tem a cena que ele lê. Tipo, a cena que ele lê no livro, pelo menos na hora que eu li, o impacto foi muito forte, cara. Porque qualquer pessoa que preste um pouco mais de atenção, eles percebem realmente que é um poema, tipo, de um cara que tá mais ou menos e ele vai ficando cada vez pior. Assim, puta, e é problema com a família, é problema com a mulher que ele amava. Problema na escola. Exato. E isso... É mil tretas, cara, mil tretas. O meu primeiro problema ao ler esse livro foi que eu já tinha saído de dois... Eu já tinha saído do Exorcista e tinha saído de um livro que já envolvia suicídio, que era Os 13 Porquês. A hora que eu fui ler As Vantagens Invisíveis, cara, que eu comecei a ver que tinha suicídio, eu falei... Ou eu estou com uma tara muito grande por livros que tem morte e suicídio, ou... Minha escolha tá... Ou você vai se suicidar logo. Ah, cara, eu tava muito de boa antes de ler o As Vantagens Invisíveis, eu tava lendo História Sem Fim, cara. Tirando a parte do Atreio, eu tava mega de boa. Ah, o cavalo que afogou da lama, né? Não fique triste! Não fique triste! Cara, eu não achei o livro tão carregado assim, mas ele te dá aquela noção que você começa a pensar. Logo no começo do livro, eu já comecei a pensar um pouco mais sobre essa questão de... Às vezes você... Eu acho que eu já passei por isso que o Charlie passa no livro, por exemplo. Você achar que, por exemplo, você não tem amigos, quando você começa a fazer que... Isso logo no começo é retratado, quando dá certo alguns problemas, e ele começa a perceber que talvez ele não... Ele vai perder os amigos, essas coisas. Eu acho que toda pessoa já acabou em algum momento passando por isso e ficou meio... Ah, sim. E agora? E isso é bem representado, não tem no filme, infelizmente, não tem nem a citação no filme, mas tem muita citação no livro que a família inteira dele assiste A Felicidade Não Se Compra todo Natal, que é um livro, que é um filme que eu também vejo todo Natal, todo dia 24 eu assisto A Felicidade Não Se Compra. É um filme preto e branco ainda, A Felicidade Não Se Compra. E conta a história mais ou menos disso, de um cara... que ele tinha o pai dele tinha um banco na cidadezinha de Ku que eles moravam. E o cara, ele tinha um sonho de sair daquela cidadezinha de Ku. Só que por uma ironia de destino, o pai dele morreu na véspera dele se mudar com a mulher dele, que ele tinha acabado de se casar. Então ele teve que assumir o negócio do pai pra dar a chance do irmão mais novo dele ir pra fora, né? Ele sacrificou a vida dele pra continuar o projeto do pai e ajudar o irmão mais novo. Só que por uma cagada do destino, problemas que foram acontecendo com o banco e tal, e a cidade, ela foi ruim. A cidade cresceu, mas um grande magnata da cidade quis comprar o banco dele, e isso foi gerando vários problemas. O cara foi boicotando o banco e tal. Teve uma parte que ele não aguentava mais e a família dele tava quase miserável. Ele pensa mais ou menos isso. É, e se eu morresse agora? E aí, sabe? E quando ele tenta se matar, aparece um cara, que seria o anjo da guarda dele. Fala assim, você quer ver como é que seria sem você? Então vamos lá, vou te mostrar como é que seria. A mulher dele, que era a mulher mais linda da cidade, se tornou uma velha sozinha. A cidade caiu em ruínas por causa daquele magnata. O banco do pai dele faliu assim que o pai dele morreu. O irmão dele não saiu da cidade de Ku, ficou lá e morreu de fome. Então assim, A Felicidade Não Se Compra, que é um filme que a família dele vê todo Natal, mostra bastante disso pro Charlie, né? Assim, sem você, isso seria uma merda. Na realidade, mostra e não mostra, porque mesmo ele vendo o filme, ele chega a comentar nessa parte do filme que a família dele não culpa ele pelo que ocorreu com a tia, só que ele se culpa muito por isso. Fala sempre, se eu não precisasse de dois presentes, ela jamais teria saído, ela jamais teria sofrido acidente. A tia dele era a pessoa mais importante do mundo pra ele, e ele faz aniversário sempre dia 24 de dezembro, então as pessoas só davam um presente pra ele, a única pessoa do mundo que dava dois presentes pra ele era a tia dele, né? E quando ela foi buscar o segundo presente, ela teve um acidente de carro e morreu. Isso, ele passa, tipo, pelo menos as duas primeiras partes do livro, em especial, se culpando muito por isso, somente na segunda, que se não me engano é onde ocorre o Natal, ele se culpa muito, ele fala, minha tia morreu, a culpa é minha. Ele é engraçado que ele enfatiza, no Natal é sempre o período onde eu fico pior, porque é quando eu começo a lembrar disso, e você percebe, e no livro você também percebe que ele já teve histórico pregresso do que ocorre mais pra frente, porque ele fala, eu já fiquei internado, e meu médico disse que a qualquer momento eu posso ficar mal de novo, e se eu ficar mal de novo, eu seria internado. Então, aí, só que no filme tem, não aparece muito isso, né? No filme tem isso, o irmão dele falando. O irmão dele vai visitar eles no Natal e fala, você tá bem? Você tá legal? Você sentiu alguma coisa hoje? Ele, não, tô super bem. O irmão dele pega e fala, porque o mamãe me contou que você tem amigos agora e tal. Ele fala, e se eu tiver algum problema, eu sei que eu posso confiar neles, principalmente na Sam. Daí, tá aqui naquela parte que o Sam vai pra faculdade, que daí ele tem uma recaída. Só apareceu a recaída dele no filme. Tem mais uma recaída que ele tem no livro, não tem? No livro, de modo geral, no livro eu acho que de 2 horas que o filme tem, cerca de uns 3 partes dele tem algum momento assim que o Charlie tem uma pequena recaída. Só no final que ele tem a maior recaída mesmo, que é quando ele tá sozinho em casa, que é igual, que é diferente do livro, mas a impressão que dá, eu achei mais chocante no filme do que no livro. Ah, sim. Porque no filme fica muito subentendido que se não acontecesse o que acontece, tipo, ia dar merda. No filme, no livro não deixa tanto, então, de merda. Então, a outra recaída que ele teve também tem no livro, que é aquela que quando ele toma o LSD, que ele cai lá na neve e começa a fazer boneco de neve. No filme, ele só faz o boneco de neve. No livro, ele se deitou pelado no meio da rua. Ele fica depressivão, se deita pelado no meio da rua e... boneco de neve! Não, foi quando ele toma o LSD. Porque sim, no filme e o livro, ele pega muitas paradas das drogas, e eles fumam o livro inteiro. No filme eles não fumam, mas no livro eles fumam o livro inteiro. Fumam, se bebem, se drogam. Eu acho que é o Bob, se não me engano. Quando ele terminou com a Mary Elizabeth, que ele beijou a Sam, né? No verdade desafio. O único amigo que ele ainda conversava era o Bob, porque ele ia comprar uma coisa. Não, mas essa cena... Sempre fazer alusão aqui, menino, todo ok, justamente porque tem uma cena parecida na porra do mangá, cara. E é muito engraçado que você vê a contradição que qualquer também ser humano se pergunta. E se eu perder meus amigos, o que vai ser, tipo, de mim? Se eu não tiver com quem conversar, com quem dar risada e, às vezes, aliviar meus problemas, meu estresse do dia a dia. A gente tem o nosso querido amigo Patrick, que a gente tem um ponto a mais pra falar do Patrick. O Patrick, ele é gay, assumido, não tem problema nenhum com isso. Mas o Patrick namora o fortão da escola. Ele namora o federado em futebol. Isso é um pouco problemático. Ele namora o federado no futebol, cara. Então, ele conta que quando eles começaram, ele tinha que se chapar, né, pra ficar com o Patrick, mas que depois não precisava mais. Não, ele tinha que ficar bêbado. Então, no livro especificou bem quem é ativo, quem é o passivo, que não era o Patrick, a menina da relação, no livro, no filme não. No filme deixa entendido outra coisa. Na verdade, no filme não deixa entendido nada. No filme deixa pra quem tá vendo o filme entender. No filme, pra mim, do jeito que ele falou, o Patrick, que eles estavam se amando quando o pai dele interrompeu, no filme, pra mim, parecia mais como os beijos dois. E carinhos. Não, como os dois. E não só ele querer se libertar de não querer ser mais o machão naquele momento, entendeu? E a gente tem que falar a melhor cena, as melhores cenas do filme. Porque assim, o filme ele pega muita referência, muita coisa da cultura pop, principalmente dos anos 90 e antes dos anos 90, né? Ele fala da felicidade não se compra, ele fala de sociedade dos poetas mortos, que eu achei a coisa mais linda do mundo. É, ele fala do apanhador do campo de centeio, o livro. Ele fala... Que é depressivo. Apanhador do campo de centeio. Ele fala de MASH, uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. MASH, fiquei muito feliz quando eles citaram MASH. Mas eles encenam The Rock Horror Picture Show. Nossa. E é tipo, The Rock Horror Picture Show. Cara, o melhor filme que eu já vi na minha vida. Dois. É o filme que mudou a minha vida, cara. É The Rock Horror Picture Show e Quase Famosos. Assim, cara. Mas, cara, tipo, é épico. É The Rock Horror Picture Show. The Rock Horror Picture Show, pra quem não sabe, ele é um musical bem estranho, com uma pegada de ficção científica, com uma pegada de maluquice total, porque foi bem na época da história do sexo livre e do rock and roll, né, Woodstock. E você tem como protagonista um casal, todo quadradão e tal, que eles, o carro deles quebra, eles vão parar numa mansão assombrada, entre aspas, bem estranha, que é a mansão, que quem comanda é o Dr. Frank Valen, que ele é um travesti transexual da Pensilvânia. Cara, o melhor personagem que já existiu na vida. É um travesti transexual da Pensilvânia. É um... Peraí. Travesti transexual da Transilvânia. Da Transilvânia. Ok. Na verdade, ele é alienígena, mas isso a gente só descobre no final do filme. Ah, tá bom. Travesti, cara, transexual, alienígena, assim, Transilvânia. Assim, o filme ele é totalmente cult, ele é totalmente pop. Na Inglaterra, o filme ele ficou em cartaz 12 anos seguidos. Na Alemanha, até hoje, vira e mexe, eles voltam a exibir o filme. Na África do Sul, ele foi proibido. Okay. No Brasil. Vamos que me interessa, no Brasil. No Brasil, o filme não passou no Brasil. Ele não passou no cinema brasileiro. Mas foi lançado VHS em inglês com legenda. Não fez sucesso no Brasil. Mas eu já vi relatos que a série foi... o teatro, né? A peça de teatro, que é a original. Ela já foi exibida várias vezes com várias pessoas famosas. Entre eles, a Claudio Hanna, que já fez The Rock Horror Picture Show. Caralho. A Lucélia Santos já fez The Rock Horror Picture Show. Pera aí. Lucélia Santos. Dona Lucélia Santos? Ah, bonitinha, mas ordinária. A dona Lucélia Santos, que os seus netos não têm internet. Beleza. Que os netos dela não têm internet pra ver bonitinha, mas ordinária. Quem mais? Ah, cara, The Rock Horror Picture Show é muito cultuado. Exatamente. E lá nos Estados Unidos, na Alemanha também, eles têm uma vibe que, assim, eles passam o filme no projetor de cinema e pessoas encenam a peça ali na frente de todo mundo. E eles fazem isso nas vantagens de ser invisível, né? O Patrick, que é o... No Glee eles iam fazer isso, né? No Glee, tem homenagem do Glee no The Rock Horror Picture Show. Me deu tanto. Foi tão horrível. Cara, Glee não estraga. O Glee não estraga tantas coisas assim, vai. Estraga. Eu vi a versão de Hello do The Doors. Estraga, cara, vá por mim. Eu não acho que estraga tanto, mas como eu não assisto o Glee? Já assiste, hein? Não assisto. Você tá defendendo. Eu assisti, cara, vá por mim, é ruim. Eu também assisti. É ruim. Eu não estou defendendo o Glee, eu não assisti as músicas, porque eu já ouvi algumas. Eu não assisti esse episódio do The Rock Horror Picture Show, mas eu escutei as músicas. Eu vi os trechos dos episódios, né, no YouTube, assim, o clipe, entre aspas. Eu assisti, foi ouvido. Ah, doeu em mim, como doeu. E a gente tem que gravar um cast de Rock and Roll Show. Temos. Me prontifico já baixar o filme e assistir. Assisti três vezes, pelo menos. Tem que todo mundo gravar de espartilho e sentar liga, mas tudo bem. Uhul. Você vai gravar sozinho assim, cara. Yeah. Esse filme, ele é super... Não The Rock, Horror Picture Show, o Atlantis Invisível. Ele é um filme que ele pega bem o Charlie conhecendo o que é uma amizade. Mostra o primeiro amigo secreto do Charlie. Mostra a primeira festa de Natal. A primeira festa dele, né? Lá na casa do Bob, que ele fica chapado. E é quando ele conta pra Sam que o amigo dele se matou. Que quando ele pega o Patrick e o namorado se beijando. Ele pede um milkshake. Tem o, a primeira festa de Natal, né? O primeiro amigo secreto dele, que ele dá presente pra todo mundo, né? O primeiro beijo dele. Ah, meu Deus, primeiro beijo dele com a Sam. Cara, no livro. E a Sam fala, cara, você sabe que isso nunca vai acontecer, eu tô apaixonado por outra pessoa, mas eu quero ter certeza que a primeira pessoa que te beijar te ama muito. Eu achei essa cena muito fofa. No livro é engraçado porque ele escreve primeiro, ela primeiro fala que ama ele, aí depois ele sobe pro quarto, conversa, e ele tá lá com a máquina de escrever, ela fala, ela dá a máquina de escrever pra ele e fala, escreva algo pra mim depois. Ele fala, tá bom, ele pega e digita, eu também te amo. Aí é quando vem essa conversa. No livro, no filme, eu não lembro muito bem, mas eu acho que não chega a ter ele digitando tio. Tem sim, falo. Tem sim. No livro, ela. No livro, quando ele tira o pano de cima da máquina de escrever, ela tá escrito assim, escreva sobre nós. Aí ele pega e escreve respondendo, eu irei. Aí que eles vão pra cama e começam a ter essa conversa. Ui. Isso. Não, eles vão pra cama, eles sentam na cama, pessoas. Eles sentam na cama. Você faz outras coisas na cama além disso, Yuki. Não sei se te contaram, não sei se sua mãe te ensinou isso. Eu sei, eu tô sentada na cama agora. Não, eles fizeram a mesma coisa que você, brother. Sentaram e conversaram. Mas essa conversa dos dois é engraçada porque culmina. No final, beijo, beijo. O meu beijo dele, ele fica feliz. Tipo, porque foi um beijo de alguém que ele já gostava. Só que ele ainda não tem tanta certeza que gosta dela como ele acaba tendo mais pra frente, né? Tem ela contando qual foi o primeiro beijo dela, né? Uhum. Ela é uma amiga um pouco amiga mesmo. Ela realmente, ela tenta conversar, tenta interagir, tenta fazer isso de parte de algo, né? Mostra bem quem são os melhores amigos do Charlie, né? Que são o Patrick e a Sam, depois vem a Mary Elizabeth, vem o Bob e o professor, né, de inglês, que dá livros pra ele. O professor de inglês que no livro ferra a vida dele, né? Com a história da irmã dele? Ele falou, eu vou contar pro meu professor porque eu acho que ele não vai contar pra minha família. Não, é muito melhor. Eu posso contar pro professor porque minha irmã pediu pra eu não contar pra minha mãe e pro meu pai. Mas não pediu pra... Ele parou pra pensar assim, o professor é nem minha mãe nem meu pai, então eu posso contar. Ele faz apenas aquilo que a pessoa falou pra ele fazer. Se a pessoa falou, não conte pro pai e pra mãe, ele não vai contar pro pai e pra mãe, mas nada garante, ele vai contar pros outros. Quando ela engravidou, quando ela pensou que tinha engravidado, ela pega e fala assim, e agora você não conta pra ninguém. Pra ninguém. Cara, essa cena que ela acha que tá grávida, que só aparece no livro. Tipo, é uma das minhas favoritas. Na verdade, ela não acha, né, gente? Ela tem certeza que ela tá grávida. Então, aí, tipo, o Charlie leva ela pra clínica e começa a fumar. Quando ela volta, ela começa a brigar com ele, a xingar ele, porque ele tá fumando. E daí ele olha, é sério? Tipo, olha, não, ela pega e fala assim, eu vou contar pros nossos pais. Ele, não vai não. Ela, por que eu não vou? Porque eu conto tudo isso. Não, ela pega e fala assim, você vai ter que contar onde é que a gente tava. Aí ela olha onde estavam e... vai ser complicado. E daí eles começam a rir, cara. É a cena mais bonitinha do livro. Cara, é a única cena que não te deprime do livro. Não, na verdade é a única cena assim, que mostra uma relação boa entre irmãos, sabe? É porque assim, a família dele é meio, no filme, é meio família de isopor, né? O pai dele é meio... Na realidade, pelo que minha concepção é que eu entendi é que a família dele tá meio que vivendo a vida deles e tipo, Charlie, você vai viver a sua, se vira e soma. Na verdade, eu vi aquela família dele assim, tratam ele como se ele fosse de vidro. Então tudo é cuidado com o Charlie. Se soubessem que ele tava fazendo tava tudo. Tava fumando. Tem aquele diálogo no carro, né, no filme. Que eu não sei o que eles falam, que o irmão dele fala que ela parece um travesti. Aí a mãe dela pega e fala assim, não fala isso na frente do Charlie. Ele pega e pensa, como eu acho que eu sou o único dessa família que tem um amigo gay. Verdade, né? Daí os primos dele tudo fumando e ele... Não, eles falam alguma coisa de drogas na mesma conversa. Aí ele pega e comenta embaixo. É engraçado, porque eu acho que eu sou o único da família que fica chapado também. E é engraçado que ele nos mostra um ponto de vista muito amplo, né? Por exemplo, ele mostra o ponto de vista da família. Ele mostra que toda a família, apesar de gostar muito dele, visa muito o irmão dele. Porque o irmão dele é um time de futebol, tá na faculdade e tudo mais. Então eles sempre tá muito de olho no meu irmão. Então, às vezes, ele evita de contar as coisas pra família pra não preocupar e, tipo, atrapalhar a vida do irmão, por exemplo. E isso vai ficando muito claro a relação dele, que foi um ponto que eu achei muito achei bom em termos tanto do livro quanto do filme, porque no livro ele foca muito todas as relações do Charlie com família, amigos e tudo. No livro ele foca, no filme ele foca mais a relação dele com os amigos, né? A primeira amizade e tudo. Ah, porque no filme o diretor tinha que fazer uma escolha, né, cara? Não dava pra colocar tudo. Mas ele tem essa vantagem, né? Porque foi bom ele ter focado nos amigos, porque a gente tem aquela sensação que... Tem essa vantagem de ser invisível. Tem a vantagem que, por ele focar nos amigos, ele mostra aquela lição no final, aquela moral no final do filme, que os amigos, eles valem bastante, porque na hora que a gente precisa, às vezes, os amigos vão estar perto e tudo. Já no livro, ele mostra que tudo tá englobado ali no mesmo mundo, dependendo de como você seja. E o Charlie é uma pessoa que realmente ele precisava tanto dos amigos quanto da família. E isso em muitos momentos do livro. Tipo... Ah, a gente tem aquela cena linda com a Emma Watson quando ele tá chapadão. Que ele tá tirando a neve da frente da casa do Bob. Que ela pega e fala, você precisa de ajuda e tal. Ele, ah, não, é que eu vi uma árvore e depois virou um dragão, aí ele me enganou. Cara, essa cena, eu ri muito, cara. Tipo, eu fiquei pensando assim, cara, o que é pra ele tão chapado pra ele tá vendo dragões onde não tem? E ela daquele óculos, não sei de onde ela tirou fora aquele óculos, mas ela deu um óculos pra ele, né? Fala assim, que, agora você vai ficar bem e tal. Eu não sei qual é a lógica. A relação. Maluco, pro maluco que viu uma árvore virando dragão, lógica pra quê? Fuck the logic. Se ela coloca a mão dela, se ela faz tipo um círculo com a mão dela e coloca na cara dele, vai servir como óculos, brother. A lógica de uma pessoa sóbria, sem, tá chapada. Ah, o Pia tá chapado. Pra deixar ele melhor, vamos colocar um óculos nele. E o problema do Charlie tá chapado é que não é só o Charlie que tá chapado. A pessoa que tá chapada é uma pessoa que tem problema na cabeça. É tipo, não é só você dar um tiro, você dá um tiro num tanque de gasolina. Mas esse fato dele ter problema também tem esse ponto, né? Tipo, os amigos em termos começam a ajudar ele a melhorar um pouco desse problema, né? Ah, sim, lógico. É por ele ter os amigos que com o tempo ele vai começar a se sentir melhor e vai melhorando. A ponto de que a primeira crise dele se dá nessa cena aí, na cena que a gente tá falando do verdadeiro desafio. Que é quando ele tá com a Mary Elizabeth, que ele beija a Sam, nisso dá mó rolo, que ele perde todos os amigos. Aí ele volta a piorar, porque ele volta a se sentir sozinho. Mas antes disso, ele tava, tipo, indo de mal a ótimo. Eu desafio você beijar a menina mais bonita da sala, ele vai lá e beija a Sam no lugar da Mary Elizabeth, que é a namorada dele. E todo mundo fica, tipo, what the fuck? Por que você fez isso, cara? Pois é, né? Tipo... Só que antes disso, ele já se pergunta, né, pro Charlie. Ah, Charlie, como é que está indo o seu relacionamento? Aí ele começa a falar assim, tipo, ah, tá tão ruim que eu queria que um dia nós estivesse morrendo de câncer pra não ter que terminar com ela. Que ele é uma pessoa muito inocente também, né? Ele não entende certas coisas. Agora, temos uma cena que vale muito ser comentada. Qual das? Patrick, Sam e Charlie na caminhonete da Sam indo em direção ao túnel. Cena infinitos. Aquela cena é muito da hora. Aquela cena é linda. É, eles ligam a música do rádio, que é a Heroes do David Bowie, que é tipo, a música mais linda do universo. E a Sam pula pro capô do carro e ela começa como se ela estivesse voando, né? Ela abre as portas. Ela abre os braços. E, cara, puta que pariu, cara. Essa cena é pra comover qualquer um. E assim, muda a música, né? A música do no filme, no livro, não é a mesma do David Bowie, né? Não. Mas não. Como o David Bowie foi um acerto, cara? Em termos, se tivesse colocado todas as músicas que estão no livro, possivelmente não teria tido a mesma carga dramática e chamar a atenção que tem. Entendeu? É porque assim, as músicas que tem no filme, não, as músicas que são bem citadas no livro, na verdade, são músicas escolhidas pelo Charlie. E elas são meio depressivas, né? A checklist que a gente tem de músicas que tem o. Tem o U2, tem os Beatles. Meio depressivos. Então, são do Charlie dando pro Patrick. A música que tem no livro, a checklist inteira do livro não é assim. Do filme não é assim, né? A checklist do filme são músicas que estão em volta dele. E a música A Sleep ainda continua. A Sleep continua porque a Sleep tem que continuar, né? Porque é linda aquela música. Que hora toca a Sleep no filme? A hora que ele tá sentado na cama, estudando. Ah, sim, mas aí faz sentido tocar porque foi ele que escolheu, né? A música dele ouvindo. Eu tô falando assim, por exemplo, na festa do Bob, não é uma música triste, é uma música animada. A Heroes do David Bowie não foi ele que escolheu, né? Tava tocando aleatório na rádio. É, a música do baile de formatura, né, que é o Dex Martin Hander, é uma música que tava tocando o Cameron Rise. Então, assim, é, as músicas que estão em volta deles, sim, não foram ele que escolheu. New Order, é, o Cracker, essas músicas estão em volta dele, então ele não tem controle sobre elas, é por isso que elas são mais animadas, é por isso que elas são mais legais, inclusive. As músicas que tem na checklist que ele dá pro Patrick, foi ele que escolheu. Não, cara, mas também se a gente deixar as músicas que estão no livro depressiva, cara, é pra você pedir pra nego sair do cinema chorando, né? Agora, porque eu senti falta de uma música que eles citam. Eu acho que não sei se o diretor não pôde pôr por causa de direitos autorais e tal. Qual delas? Nirvana, né, cara? É, o é Sam, mesmo? A Sam e o Patrick, eles estavam viciadaços em Nirvana, porque quando você tava passando o livro, dá pra gente se entender. Eles não dão uma data, eles dão uma data exata, né? As cartas do Charlie tem datas exatas, né? Que é 1992, que é o lançamento do Nevermind. Que é tipo a obra máxima do Nirvana, a obra máxima do Kurt Cobain. Tem até a discussão de quem foi mais foda, Kurt Cobain ou John Lennon, né? Agora, pra analisar realmente, tem momentos do livro. Eu lembro logo no começo do livro, quando a gente começou, cara, com a ler, se não me engano, a gente começou a ler quase ao mesmo tempo. Você falou que as cenas do Charlie sendo um voyeur, não, você agradeceu por essas cenas não existirem no filme. Ah, a cena que ele pegou a irmã dele, a irmã dele com o rabo de cavalo? A cena que precisava deles ver os dois você juntos teve, que foi a cena que o rabo de cavalo botou na aula. Assim como você disse que aquela outra cena lá, quando ele deixa a menina e o cara ficar no quarto dele, também não tinha muita necessidade. Não tem necessidade nenhuma. Em termos, ela não tem, só que se você juntar todo o contexto, por exemplo, com o que ele passou, com um dos traumas dele, com então, ele ver as cenas, então, assim, Policari, acaba tendo um pouco de nexo. Então, ok, eu concordo plenamente isso com você, mas vamos lá, o filme ele já tem quase 2 horas. Você sabe que um filme assim, que é um filme único, de um diretor quase desconhecido, o livro vendeu muito, mas isso é outra história, conseguir 2 horas de filme, o que, que ele ia tirar desse filme pra contar essa cena? Não, eu entendi, tanto que a falta dessa cena, ele deixa mais explícito o que aconteceu, né? Então, a falta dessa cena, assim, várias coisas aconteceram na infância do Charlie pra chegar no cume do problema dele. No filme, o tempo que o diretor teve pra trabalhar isso, ele se focou no suicídio do amigo e na treta lá com a tia dele, né? Que é com ela tendo problemas familiares, com o marido dela. Por exemplo, citam que os maridos dela batiam nela, ele fala isso até pra irmã dela, né? Quando quer. Vai que acontece a mesma coisa que aconteceu com a nossa tia. Ou, por exemplo, não conta que nem no livro que ela foi estrupada. É até bom, né, não contar, porque a carga dramática do filme já é muito grande. A carga dramática, ele soube como dosar trabalhar tanto a carga dramática como dosar a carga de peso do filme. É que nem, eu vi uma crítica de um cara falando que a família dele é muito, muito chata no filme. Não tinha como o cara, em 2 horas, trabalhar todo o problema do Charlie, toda a amizade do Charlie, o amor do Charlie pela Sam e ainda a família do cara. Né? Ele tinha que abrir mão de alguma coisa. Aí que entra o detalhe, foi que a gente comentou alguns momentos atrás, que o que ele tentou fazer foi, ele tinha que focar, ou ele focava em todas as relações do Charlie e estragava o filme, ou ele focava apenas em um ponto do Charlie e não estragava. E ele focou justamente na parte que é mais fundamental, que a gente vai vendo também no livro, que é as amizades dele, que é o Sam. Ele focou no mais importante pra ele. Ele ficou no mais importante. O que importa realmente pro Charlie, ele ama a família dele, ele ama os outros amigos dele, mas quem o Charlie realmente ama é o Sam Patrick. Não vê quando no filme bem deixa isso claro, quando eles vão jantar lá na casa do Charlie, ele já tá namorando a Mary Elizabeth. É claro, a família do cara, ele ficou todo ensinado na Mary Elizabeth, porque é a primeira namorada do Charlie. Mas ele não tava cagando pra Mary Elizabeth, ele queria que a família dele conversasse com o Patrick e com a Sam. Em ambos, tanto no livro, na carta ele enfatiza isso também pro amiguinho imaginário dele, que provavelmente ou é nós, somos nós, os leitores, que estão lendo a pessoa que tá lendo o livro. Ou é ele que tá chapadão. Ou é ele que tá mandando pra alguém, possivelmente pro amigo morto, entendeu? Tá tentando escrever cartas que ele jamais enviará. Eu acho que não é pro amigo morto que ele cita o amigo morto. Só que é que nem ele fala desde o começo. Eu não vou colocar nomes no... Eu vou colocar os nomes na carta pra não ficar parecendo nomes reais, porque você vai saber quem é e vai saber quem eu sou. Então eu vou colocar vários nomes diferentes. Então, cara, eu sinceramente, eu sei que o Paulo Icari já falou pra mim que não é. O Paulo Icari já tentou desmanchar minha tese. Mas na minha cabeça, ainda são cartas que ele tá tentando enviar pra ele mesmo. O modo que ele achou de desabafar todos esses problemas que ele tem, e todas as angústias dele é escrevendo. Não, eu não tentei desfazer essa tese. Simplesmente eu tenho outro ponto de vista, que provavelmente é pra alguma outra pessoa que ele deve estar chamando ele nas páginas amarelas do telefone e falou, ah, vamos escrever pra essa pessoa. Eu ainda pego que ele ainda tá tentando descarregar os demônios dele no texto. O que todo mundo faz isso um pouco. Ou você vai falar que você nunca fez isso na vida? Você como um estudante de jornalismo. Na realidade, eu até às vezes faço isso. Eu não vou falar que eu não faço. Porque às vezes tem um momento que você tá com toda a vida e você tá escrevendo e fala, mano, vou descarregar. Então, eu... Na verdade, eu nunca precisei descontar em folhas, porque eu sempre tive amigos pra desabafar. Você sempre descontou nas outras pessoas, né? Também. Na realidade é uma coisa... Caraca, eu falando isso, calculo 1 milhão de pessoas que vão ver diferente a minha resenha de Um Brilho de Eterno no Momento Sem Lembrança. É, mas é engraçado, porque isso que o Yuki falou é verdade. Hoje em dia, comparado a antes, eu faço bem menos. Antigamente, escrevia realmente textos e tal, né? Até bem carregado, hoje em dia eu escrevo menos, porque eu tenho quem conversar, então às vezes eu sento ou não tô bem, eu sento, eu converso e tipo, flui melhor. A vida flui. Mas isso acontece com o Charlie também. No final do livro ele fala, cara, eu não vou mais escrever pra você porque eu não preciso, agora eu tô amigos. Na realidade ele fala. Assim, tipo... Ele fala que talvez ele não escreva mais. Ele fala que se ele não escrever, pro cara não ficar preocupado que ele está bem. Ele tá tentando apenas interagir com a galera. Exatamente, cara. Só que assim, tipo, na metade do livro, assim, ele começa a ter hiatos entre escrever as cartas. Sim, ele começa a ter hiatos. Você vai ver o. Mas é quando ele tá bem com a galera. E quando ele tá mal, que foi a treta que rolou com a Mary Elizabeth, aí sim, as cartas voltam a ser diárias. Aí... Porque é aquilo. É a pessoa que tá... Desculpa ter te cortado, Yuki, mas é porque é aquilo. É a pessoa que tá mal, tá no fundo do poço. Ela arruma amigos, tipo, pessoas que ela realmente conta, ela vai subindo. Se em algum momento ela perder essas amizades, vai ser como se ela tivesse perdido o único sopro de vida que ela tem. Ela cai de novo. Isso ocorre com qualquer volta, pessoa. E aí volta a desabafar com carta de novo. Isso é incrível. Em casos bons, ela volta a desabafar de novo. Em casos ruins, a situação fica um pouco mais grave, né, cara? Um caso de um livro... Isso, tipo, tipo, o amigo do Charlie. Isso. E o bom é que o livro ele trata essa situação, né? Tipo, ele não trata apenas a doença do Charlie, os traumas do Charlie. Ele trata também esse quesito, né? Tipo, o limite do ser humano. Porque nós temos um limite. Chega um momento que, tipo, ou a gente tem amigos, alguém pra desabafar, alguém pra conversar, ou a gente cede. Tipo, tanto que no livro, essa cena, como eu disse, no livro ela não é tão bem retratada como no filme. No filme fica tão bem entendido o que ia acontecer, porque ele já tá mal, tipo, porque a Sam tá indo embora e tal. Você sente que realmente, tipo, se naquele momento a polícia não tivesse chegado, ele ia fazer uma merda. Porque pra ele ali acabou tudo. Eu não tenho mais amigos morando perto de mim e eu não sei se eu vou conseguir conviver com eles longe. Então, acabou. É, só que daí, tipo, também não são só os problemas do Charlie, assim, dos amigos e tal. Também, quer dizer, não é o problema dos amigos estarem indo embora. O problema, os problemas do Charlie também mostra alguns problemas dos outros ali em volta, né? É que ele junta o problema de todo mundo. Ele carrega o de todo mundo, mas o dele, ele fica no limite. No livro... Assim. Tem um problema do Charlie, tem um problema do namoro do Patrick, tem um problema da Sam não passar na faculdade, depois tem um problema da Sam descobrir que o Craig traía ela. Cara, assim, a Sam é a pessoa mais ferrada do mundo. Mas ela é uma pessoa ferrada, só que eu gostei do final, tipo, entre aspas, que ela acaba tendo... Se bem que no filme fica mais entendido que o final dela é um final mais, tipo, super feliz, até pro Charlie é um final alegre. Uê! No livro fica bem subentendido que, tipo, ele gosta dos amigos dele e tal. Agora, eu achei uma incongruência. Quando a gente não gosta, é falha no roteiro. Quando a gente gosta, é incongruência. Eu achei uma incongruência no roteiro que é, assim, eles se dizem mega fãs de música, principalmente a Sam, né? A Sam se diz a mega fã de música. Mega fã de música brega, que então, ela diz. Então. Ela é totalmente glam rock com essa parada de music e The Rock Horror Picture Show. Ela é bem glam rock. Uhum. O professor que é bem glam rock não conhecer o David Bowie nos anos 90. Sim. Porque assim, o David Bowie é totalmente The Rock Horror Picture Show. Uhum. É meio estranho. Eu vi uma tese legal do Maurício Sadanha, né, do Cabine Celular, que quando ela fala aquilo, eu não sei que música é essa e tal. E o Charlie pega e comenta que tá procurando ainda a música do túnel. E no final ela fala assim, eu encontrei a música. A tese do Maurício é porque ela não queria estragar a graça do Charlie. E ele continuar procurando a Heroes do David Bowie. Faria sentido. Faria sentido, porque se ela se diz tão entendedora de música assim, não conheceu David Bowie nos anos 90, sabe, Heroes é de 77. O auge do David Bowie foi ali no começo dos anos 70 e no começo dos anos 90. É quando ele vem com o Astronauta de Mármore, com toda aquela parada do Camarão Rock. Mas no geral, mas se bem que todo mundo ali, exceto o Charlie, se diz bem conhecedor de música, essas coisas, né? Tipo, a cultura daquela época, né? Não é à toa que... Ah, é. Tem a Mary Elizabeth, que ela tem a revista Punk Rock, que é uma revista que escreve sobre The Rock and Horror Picture Show e música gótica. É tipo, quem lê aquela coisa? Ah, um aluno. Se bem que eu gostei na hora do presente que ele dá pra Mary Elizabeth, que ele dá o dinheiro pra ela imprimir, fazer colorido. Punk Rock colorido, é. Eu achei fofinho essa parte. Eu achei legal o preto pro Bob. Ah, bolha de sabão. Bolha de sabão. E o pior, o Bob ainda olha assim, com aquela cara assim, drogado. Ele me conhece, ele realmente me conhece. E ele dá pra Sam o Sgt. Pepper's do Beatles. Mas Beatles... E Beatles também, né? Faltou Beatles no filme, não? E vocês viram, vocês prestaram bem atenção na importância daquele CD pra ele, daquele disco pra ele, na verdade, né? Era o presente que a tia dele foi buscar. Cara, eu quase chorei quando percebi. E nem no livro tem, nem no filme tem o que, que ele escreveu naquela carta que ele deu pra ela. Eles tentaram não entrar muito nesse detalhe dessa carta, né? É uma parada entre eles dois, vai. Se bem que, tipo, no livro, na hora que ele surta mesmo, o surtão dele... Eu juro pra você que na hora que eu li o último surto dele, eu achei que ele era esquizofrênico, algo assim. O Paulo veio desesperado perguntar pra mim. Não, eu perguntei. O que o Charlie tem, meu? Eu fiquei, tipo, em 5 minutos. Se não me engano, no dia que eu perguntei isso pra você, eu tinha acabado de ler o livro. Eu tava até meio assim, meio pra baixo, meio deprê. Eu entendi. Tanto que quando eu vi o cara colocou no Facebook, quando ele terminou o livro, eu nunca imaginei que o livro ia me deixar mal. Eu falei, cara, esse livro... É porque o filme ele tinha me deixado muito mal. Eu tinha ficado mega... Aquele cast de aniversário, filmes que mudaram nossa vida, a ideia dele foi por causa desse filme. Eu diria... Eu não sei falar que depois que eu vi o filme eu não fiquei mal, porque eu tenho gente que vai me desmentir se eu falar que eu não fiquei mal. Eu tenho tem duas pessoas aqui que sabem o que aconteceu assim depois que eu vi o filme em termos. Uma sabe 100%, porque eu expliquei toda a história por telefone, a outra eu comentei hoje. E, cara, eu fiquei muito assim... Quando eu li o livro, eu fiquei mal, porque eu fiquei... Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei me sentindo estranho, eu fiquei me sentindo mal com o final daquele livro, cara. Eu fiquei, cara, como assim? Eu tentei absorver, tanto que eu fiquei muito... Caralho, o que o Charlie tinha? Porque parecia esquizofrenia, sei lá, muito estranho, que do nada ele fala, do nada meu pai e minha mãe me encontrou quase em pose fetal no sofá, pelado, eu fiquei tipo... Que visão do inferno. Eu percebi assim, relembrando essa cena, que você percebe que ele tem depressão. Só que eu não consegui entender ainda exatamente o problema, porque fora os traumas, a depressão e tudo mais, ele tem alguma outra coisa, e isso não é explicado. É, né? Isso é tipo, tudo subentendido. Sim, é tudo subentendido, só que esse último problema dele era um problema que ele poderia ter explicado pelo menos o que que era, porque eu fiquei meio assim, qual que é o problema dele, afinal de contas? Porque você sabe que ele tem vários, só que tem um que é o que ocasiona, por exemplo, esses surtos dele de ele ficar realmente vidrado, e você não consegue saber qual que é esse problema. Ele foi assediado pela tia dele. Sim, mas não foi. Sim. Isso me foi. Eu queria que isso fosse, tipo, mais, como é que eu posso dizer? Mais melhor abordado, mais explicado. Uhum. Cara, eu acho assim que só a pequena cena que tem no livro, no filme, porque no livro isso é fica muito mais subentendido, só a pequena cena que tem lá, a insinuação já é um pouco de você olhar, levantar a sobrancelha e falar, puta, ok, que você já fica um pouco, já choca um pouco quem não tá acostumado, até mesmo às vezes se você tá acostumado, você não espera que, tipo, um dos problemas dele seja justamente relacionado a isso. Porque você percebe que ele gosta muito da tia. E do nada ele solta. Você, autor, solta pra você isso. Aí você olha e fala, pera. Você tenta absorver isso. E é como se fosse um tapa na sua cara. Porque é uma pessoa que você gosta muito. A parte que ele chega em casa depois de eu ter dado tchau pra cena. Que é nesse momento que ele tem aquele surto. A explosão. Que no livro, essa cena que o pai dele e a mãe dele encontram ele vendo TV lá, tremendo, quase tendo quase um ataque epilético. E no filme é a cena que fica subentendida que ele ia se matar. Na verdade, ele chega e liga pra irmã dele, né? Falando coisas tipo: eu sou culpado pela morte da nossa tia. Isso. E se eu quisesse matar ela? E se eu quisesse que ela morresse? Na verdade, o que ele fez foi meio que uma declaração. Tanto que a irmã dele percebeu que ele ia fazer alguma besteira, pelo jeito que ele tava falando, porque ele começou a falar como se ele estivesse se culpando e meio que se despedindo. Eu sou culpado e vou tentar dar um jeito de resolver essa merda. Ah, a frase foi, a culpa foi minha dela ter morrido. Ela, não foi, não sei o que, e depois ele completa. E se eu quisesse que ela morresse? Que nesse momento é o momento que ele lembra de tudo, tipo, vê todos os problemas que ele tá carregando nas costas dos outros, os dele. Esse trauma, e é a cena que você olha, quando você vê ele vai pra cozinha, depois de falar com a irmã dele, ele olha pra faca, aí você fala, cara, puta, não vai dar certo. O Policari, você, eu sei a sua resposta de como você conheceu o Matéria Invisível, o Paulo leu o livro e viu o filme pra gravar esse cast. Agora, Yuki, como é que você se deparou com as Matérias Invisível? Na verdade, assim, tipo, foi minha melhor amiga, Ana, que me indicou, e, tipo, ela falou, tem a Emma Watson, e daí eu pensei, tá, beleza, né? Daí ela falou, vem aqui que eu tô com ele aqui no computador pra assistir. Daí, tá, beleza, vamos assistir. Quando eu assisti, cara, eu quase tive um treco na frente do computador. Sério, tipo, eu quase comecei a chorar por causa do filme. Eu vi porque eu tava começando a minha maratona de Doctor Who. Eu queria dar uma pausa no Doctor Who. Eu vou assistir aquele filme com a Emma Watson. Né? Aquele filme com a Emma Watson. Uhum. Sei lá, eu tava esperando uma comédia romântica boba com a Emma Watson e o moleque do Percy Jackson. Eu já tinha visto a cena do The Rocky Horror Picture Show, eu já conheci o The Rocky Horror Picture Show. Mas eu queria assistir só pra descontrair enquanto eu baixava, sei lá, mais episódios de Doctor Who. Assim, cara, o filme ele é muito lindo, a fotografia dele é muito linda, o visual dele é muito lindo, a trilha sonora dele é muito linda. E assim, você se emociona muito com ele, você se prende muito com o Charlie, com o amor do Charlie pela Sam. Depois que ele conhece o Craig, meio que se torna aquela parada de tipo assim, eu gosto muito dela, mas foda-se, porque ela gosta de alguém, de outra pessoa, e se alguém também gosta dela, esse cara é legal. Então assim, é um filme que você precisa ver, você se coloca no lugar do Charlie, no final das contas. Mais do que se colocar no lugar dele, eu acho que cada pessoa já passou pelo que ele passou em algum momento. Exato. A questão é, aí vem aquele momento reflexão, que é raro, ninguém nunca viu tendo esse momento de reflexão, que é você ter alguém com quem conversar, com quem desabafar, ter alguém pra, tipo, te dar apoio nesse momento. Porque é o que o Charlie tinha naquele momento e foi o que salvou ele, porque senão já era. Senão ele ia estar todo dia no hospital, ó. Ou nem estaria no hospital, não estaria nem vivo, porque é o que fica muito entendido, que quando você tá mal, que você tá interiorizando tanto problema que é seu quanto dos outros, você acaba sucumbindo, meu. Você precisa de alguém pra te conversar, pra te fazer companhia, e o Charlie tinha esses amigos, que na minha opinião são os melhores amigos que alguém pode ter. Porque assim, o Patrick, tudo que os dois fizeram por ele, foi até além, tipo, do que talvez ele tenha pedido. E isso que é bonito, que você vê o quanto a amizade dele desenvolve, o quanto o Charlie, tipo, se apega mesmo à amizade dos dois. A ponto de, no momento que dá aquela treta toda, você vê que a única pessoa que sobra pra conversar com ele é o Patrick. Tanto que rola os beijos deles dois, né? No livro é mais de um. No filme, se não me engano, é só um. No livro são vários. Tanto que antes do Charlie pirar de vez, a Sam até dá uma bronca nele por isso. Porque ela fala, meu, se você era amigo dele, por que você deixou ele te beijar quando ele tava mal? Né? Daí, tipo, a Sam tá dando a bronca nele porque ele tem que fazer o que ele quer, não o que os outros querem que ele faça. É mais ou menos a briga que tem no filme, né? Que ela pega e pergunta por que ele nunca pediu pra namorar com ela. É. Aí ele pega e fala, não, porque você tava com o Craig, não sei o quê. Ela pega e fala que não queria se apaixonar de ninguém, né? Só que na briga dos dois, o que eu mais gosto da briga dos dois é que, tipo, a Sam é aquele choque de realidade que o Charlie precisava. Porque ela fala na cara dele, meu, por que você não me chamou pra sair quando eu terminei? Ele, porque você falou que não queria que eu me apaixonasse. Ela, meu, mas eu falei tantas coisas pra você não fazer e você fez. Eu falei pra você não falar pra Mary Elizabeth que você achava ela bonita. Você falou. Eu tô indo embora e tô me sentindo insignificante. Perguntando a mim mesma, por que eu e todos que eu amo escolhemos pessoas que nos tratam tão mal? Aceitamos o amor que achamos merecer. E por que nunca me pediu em namoro? Eu achei que você queria outra coisa. E o que você queria? Eu só queria que você fosse feliz. Você não entende, Charlie. Eu não consigo sentir isso. É muito meigo, mas... Você não pode priorizar a vida dos outros e achar que isso é amor. Eu não quero ser a paixão de alguém. Eu quero que as pessoas me amem pelo que eu sou. Eu sei quem você é, Sam. Eu sei que eu sou quieto. E sei que eu deveria falar mais. Mas se soubesse o que passa pela minha cabeça, a maior parte do tempo, saberia o que significa pra mim. O quanto somos parecidos. E o quanto passamos pelas mesmas coisas. E você não é insignificante. É maravilhosa. Não, e o mais fantástico, ela... Eu falei isso há 9 meses. Eu falei isso pra você há 9 meses. Eu não queria o Charlie há 9 meses atrás. Você evoluiu, você cresceu. Né? Só que também é engraçado que ela fala pra ele, né? Ela fala, eu falei pra você não... Ou apenas ouvir ela. Você seguiu meu conselho ao pé da risca nessa parte. Agora ela arrumou um namorado que o namorado ouve ela. O namorado debate com ela. Alguém que interage. Não que só fica ouvindo. Aí é quando ela dá o puxão de orelha nele que ela fala que ele tem que não seguir... Que ela não tem que seguir apenas o que os outros falam. E sim fazer o que ele gosta, ser feliz. E tipo, é quando ele acorda pra realidade e começa a se tocar, né? Que aí vem a outra cena que no livro ficou de um jeito, no filme ficou de outro. Eu acho que agora a gente pode dar as considerações finais, né? Começa por mim, oi. Tá, vai, Paulo. Ok. Então, eu acho que eu já falei... Tudo que eu acho que eu tinha que falar assim, em quesito elogio, em boa parte eu já falei no cast. Agradecer as pessoas que me indicaram esse livro, porque realmente eu não esperava... De nada. Eu não esperava, tipo, que, por exemplo... Vocês dois foram quem mais me indicou o filme. A Yuki falou pra mim, meu, o filme é muito bacana. O Kako falou, cara, o filme mudou a minha vida. Eu fiquei, mano, tem que ver esse filme, só que eu sempre esqueço. Aí eu conversando com a Thay de livro, a Thay falou pra mim, lê o livro. Eu comprei o livro, foi no período que eu falei pro Kako que eu ia comprar, o Kako também comprou. Engraçado que mesmo dia, brother. Engraçado que o Kako comprou o mesmo livro, o mesmo quadrinho. É verdade, no mesmo dia. Eu peguei, o Paulo me mandou assim, eu comprei as Vantagens Invisível. Eu peguei e mandei pra ele, eu também, comprei hoje. Só que eu peguei, mas assim, também comprei o X-Men. Também comprei o X-Men. Vocês foram juntos, assim, só pra saber? Oi? Não. Vocês foram juntos, assim? Não, pior que não, cara. E o pior que foi, tipo, eu comprei ele de um lado da cidade e ele comprou do outro. Aí eu fiquei, mano, quando o livro acabou, eu senti como se eu tivesse tomado um tapa na cara. E geralmente eu não sinto. É raro eu sentir esse tipo de sensação. E quando eu senti como se eu tivesse tomado um tapa, tipo, começa na cara... Começa a ver mais os que eu indico, cara. Porque, é que nem eu falei, eu já tinha lido um livro que envolvia suicídio, que é Os 13 Porquês. E, tipo, Os 13 Porquês foi um soco no meu estômago. Eu não esperava. E quando ele as vontades ser invisível, eu já tinha lido Os 13 Porquês. Eu falei, cara, não tem como algo me chocar tanto quanto Os 13 Porquês me chocou, que Os 13 Porquês é um choque de realidade. Quando eu terminei As Vantagens, cara, eu me vi, tipo, no lugar do Charlie em muitos pontos. E eu percebi que, talvez, eu possa ter o mesmo problema que ele, entendeu? Eu senti isso, eu falei, talvez eu tenha isso lá no fundo e eu não me toque. Então, eu percebo isso também. Que eu percebo, por exemplo, que eu, usando o ponto de vista muito meu, que às vezes eu dependo muito dos meus amigos e tudo mais. Aí foi aí que eu comecei a me tocar nesses pontos. Tanto que eu acho que eu falei bastante, eu não falei tanto com você, Yuki, mas eu falei bastante com o Kaki, com a Thay sobre o livro. Que eu comentei muito, eu falei, meu, eu me identifiquei muito com o Charlie em muitos pontos. Então, mas eu amei o livro. Quando eu vi o filme também, depois eu ainda fiquei conversando por telefone com a pessoa que viu o filme junto comigo. E cara, eu entrei em muitos detalhes, tipo, e eu percebi que realmente o filme é muito perfeito. E o livro, ele se conecta muito bem com o filme. O que você não tem de resposta no filme, você lê o livro que você vai encontrar. E vice-versa. E antes que eu pergunte, minha nota pro filme é nota 10 e pro livro também é 10. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu meio que comecei a chorar. Dois. Em posição fetal. Filme, eu assisti umas, não sei quantas vezes, acho que umas 17 vezes. Nas próximas 4 semanas, tipo um mês. Naquele mês eu assisti umas 17 vezes. A minha amiga, ela falou, ah, Carol, você tem o livro? Daí eu, não, mas eu tô querendo muito comprar. Aí ela me deu de presente de aniversário. Eu ganhei o livro de presente, eu já, no dia seguinte, já comecei a ler. E daí, no outro dia, eu já tinha terminado. Aí eu fiquei tipo, cara, que perfeito, que perfeito, que perfeito. E o pior, assim, tipo, não tem como você ler o livro e não lembrar do filme, né? Então, quando eu tava lendo, eu tava imaginando, assim, os atores mesmo, né? Como os personagens. É tudo tão perfeito nesse livro, a maneira que eles mostram os sentimentos das pessoas ali envolvidas, as cagadas, o que acontece nas festas de jovens americanos. Cara, é tipo, tudo tão real, você acaba se envolvendo, você consegue se ver no ambiente, você consegue ver as pessoas. É lindo. E aí você fica se perguntando, né? Isso realmente pode acontecer com as pessoas, assim, pode estar acontecendo com uma pessoa que você está vendo assim, do outro lado da rua. Ele pode ser o Charlie. E daí você fica olhando assim, as pessoas e eu, no meu caso pessoal, assim, depois que eu terminei de ler o livro, eu comecei a olhar para todas as pessoas e ficar imaginando que treta essa pessoa já passou. E é assim que você fica maluca. Yes, porque o louco. Charlie também faz a mesma coisa. Mas todo mundo às vezes olhamos pra medir um lado e pensamos, o que será que ele passa? Eu tô passando por um prédio e eu olho assim uma janela aberta e eu fico pensando, que tipo de pessoa será que mora lá? O que será que ela faz? E daí, tipo, cara, esse livro me mudou no meu ponto de vista, assim, de ficar observando ao redor, assim, o que acontece, né? E realmente, como o Paulo tava falando, é difícil achar músicas boas pra ouvir enquanto ler o livro. E a trilha sonora que eles colocaram no livro é, tipo, as músicas que a gente leria, porque é quase impossível você ler e não procurar aquelas músicas. É meio impossível ler esse livro e não ficar deprimido, né? É meio impossível, assim, tipo, eu não conheço ninguém, assim, que tenha lido e não tenha ficado, tipo, meu Deus. Pra mim, também, a nota é 10 pro livro e pro filme. E eu queria que tivesse, tipo, um bônus no filme, mostrando a cena que a irmã dele foi pra clínica, porque ela achava que tava grávida. Por onde começar? Eu não sei. Eu vi esse filme no começo do ano passado, quer dizer, no final do ano passado, que foi mais ou menos quando eu tava terminando ali a faculdade, ali, meu último ano de faculdade. Quem te indicou? Eu também, né? O filme? Não, eu vi porque eu usei meu Watson. Nossa, meu Deus do céu, eu já tô... Eu assisti... Como é que você fez isso? Eu assisti o filme... É que eu tô com o livro na mão, eu me confundi. Eu assisti o filme e foi quando eu tive a ideia de fazer aquele cast do Obras que Mudaram Nossas Vidas. Eu tava tão empolgado com o filme que eu escolhi As Vantagens Invisíveis pra ser a obra que mudou minha vida. Eu lembro, tipo, daí eu falei... Como eu me arrependi disso depois, cara? Eu continuo amando, mas como eu me arrependi de fazer isso depois que eu fiz isso? Porque eu deixei de lado Quase Famosos, que foi o filme que me fez querer ser jornalista. Olha o que As Vantagens Invisíveis fez com o Caio Ramones, que são Quase Famosos. O engraçado é que quando o Caco Ramone falou que. Quando o Caco falou que uma das obras que mudou a vida dele foi As Vantagens de Ser Invisível, daí eu falei, ah, o meu também. Aí ele falou, a gente precisa fazer um cast disso algum dia. É, cara, mas o meu não foi o mais surpreendente daquele cast, hein? A obra que mudou a vida da Katia foi Naruto. A minha. E depois vocês criticam o meu gosto, hein, cara? A Yuki não pode falar muita coisa, foi no Yasha. Cara, mas aí no Yasha, porra. Então, cara, só que assim, As Vantagens Invisíveis é um filme lindo, é um livro lindo. Como eu falei, você se coloca no lugar do Charlie, principalmente na relação do Charlie com a Sam, né? Ele ama tanto a Sam que ele aceita ela com outra pessoa porque ele sabe que vai ser melhor assim pra ela, né? E pra ele, no final das contas. E assim, lindo demais, cara. Assim, se você tá passando por algum problema, se você tá precisando de alguma luz na sua vida, As Vantagens Invisíveis pode ser essa luz na sua vida. Se você tá passando por algum problema amoroso parecido com o do Charlie, o que todo mundo passa, né? Querendo ou não, de alguma maneira, desse jeito. Vai nessa, se apega a ele, né? Como a gente se apegou. Como eu me apeguei, né? Todos nós. Nota, eu vou com vocês, cara. Eu dou 10 pro filme e dou 10 pro livro, mais pela emoção do que por qualidade mesmo, né? Filme meio primeira pessoa, tal, pá. Mas pela emoção e pela lição que ele te dá, merece 10. Né? Ele merece se agarrar com 10. Facinho. O que ele faz facinho pra gente. Cara, é isso aí, cara. Não tá invisível. É recomendado pra todo mundo as duas obras, tanto o filme quanto o livro. O livro é fácil você achar, até porque ele tem a capa do filme. Sempre tem aquelas pessoas assim, tipo, ah, eu assisti o filme, não vou ler o livro porque vai ser a mesma coisa, ou vice-versa. Cara, não. Não vai, cara. O Paulo Icari tem a mania de só ler o livro, o filler ver o filme. E provei que é foda também. Sim, é o máximo ver os dois. Porque, sério, é ótimo. E eu ainda prefiro mais o filme. Eu gostei dos dois, cara. Eu também, porque... amei os dois. Eu mas, também, assim, eu amei assim, os dois. O que eu gostei mais do livro? Do livro? Do fio do livro. Foi as referências com The Rock and Roll Picker Show, com o Smash. comparadas que eu vi a minha infância inteira, né? A Sociedade dos Poetas Mortos, Pedro do Campo de Centeio, que eu li, músicas que eu escutava quando era pequena, Blackbird dos Beatles, essas coisas. O filme, ele trouxe várias músicas que eu também escutava quando era pequeno, The Water, No Days, Meets, tem e mostra melhor a relação do Charlie com os amigos, né? Porque assim, no filme, no livro é bem explorado, no livro, logicamente, é bem mais explorado, mas no filme tem a parada de você tá vendo. Você tá vendo o problema do Charlie, de você tá vendo como puta que pariu, ele ama a Sam. O que é aquela frase do final que ele tá falando de todos os problemas dele, que ele ficou falando antes, se livrou, ele se abaixa e muda todo o texto dele pra e nada interessa, porque eu tô vendo ela e como ela é linda. Né? E assim... Ah, esqueci de mencionar uma cena do filme que eu gostei muito. Uh-huh. A cena da formatura dele. Ah, puta. Nada odeia você. Nada odeia você. E assim... É, lógico, no livro é muito bem explorado tudo isso, a relação deles. Mas é uma parada totalmente diferente você conseguir ver na tela. E tipo assim, no começo você vai achar, o Percy Jackson? Eu pensei nisso, né? Então, cara, mas assim, você muda totalmente de ideia quando você vê tudo isso juntos, assim. Puta, deu certo, cara. E é altamente recomendado pra todo mundo, As Vantagens de Ser Invisível. Certo? É perfeito, né? E aí, é perfeito. Algo mais? A única coisa que eu acho que cabe aqui falar, né, novamente enfatizar, galera, se você conhecer alguém na situação igual o Charlie, sente, converse e seja amigo. A pessoa, nesse momento, tá precisando de amigos. E não que você fique colocando a culpa nela, Deus e o mundo. Simplesmente, eu acho que o que a gente tem que falar é isso pro pessoal também, que eu acho que esse cast, mais do que falar de um filme, a gente também tá dando um apoio aí, porque a gente sabe que tem pessoas que estão nessa situação, né? Então, vale um conselho no final. Se você conhecer, né, alguém que nem o Charlie... Seja amigo e não abandone, cara, porque abandono é a pior coisa que existe pra fazer com uma pessoa que não tem amigo. E se você é esse cara, saiba que a gente é tudo melhor, cara. Assim, adiciona a gente aqui no Skype. No Skype. Adiciona a gente no Skype. Assim. Por mais que pareça ruim agora e sofrido agora, saiba que depois melhora, cara. Tudo melhora com o tempo. Amigos sempre, cara. Amigos melhoram sua vida. E, cara, se você estiver muito triste, cara, acessa o site dos Dolores pra se alegrar. Aproveita e comenta. Eu acho que é só isso. Me menciona no Facebook. E agora eu peguei um passo. Adiciona aí aqui no Facebook. Você acredita que o nome dela é Carina? Eu não acredito até hoje, cara. Deixa eu ver. You forever. Então. Tchau. Tchau. Tchau, galera. What's on the other side? Não sei se terei tempo para mais cartas. Pode ser que eu esteja muito ocupado com os meus amigos. Se esta for a última carta, saiba que andei ruim antes de começar o ensino médio. E você me ajudou. Ainda que não soubesse do que eu falava, ou conhecesse alguém que passou por isso, fez com que eu não me sentisse só. Sei que tem gente que diz que essas coisas não acontecem. Tem gente que esquece o que é ter 16 anos quando faz 17. Sei que tudo será história um dia. E que nossas fotos vão se tornar lembranças. E todos nós nos tornaremos mãe e pai. Mas no momento, esses instantes não são histórias. tá acontecendo. Eu tô aqui. E tô olhando pra ela. Porque ela é tão linda. Eu consigo perceber o momento em que você sabe não ser uma história triste. Você tá vivo. Você se levanta e vê as luzes dos prédios e tudo o que te faz pensar. Ouve aquela música na estrada com as pessoas que você mais ama no mundo. E nesse momento, eu juro, nós somos infinitos. Isso é tudo, pessoal.